Rádio Zero apresenta A Voz Livre. Poesia sonora. Começamos agora mais um programa desta série A Voz Livre, Poesia Sonora. No repertório de hoje, vamos ouvir a poesia de Eugene Gombringer, Paul Scherbart, Luiz Bravo, Haroldo de Campos e Caleb Burhans. No ano de 2016, os poetas uruguaios Luiz Bravo e Juan Angel Italiano gravaram o CD Passo de los Trovos, sem Dada. Naquele ano, o movimento dadaísta completou 100 anos, pois em 1916, o poeta Hugo Ball lançou e foi a estreia dos seus poemas fonéticos. O primeiro foi Caravan. Esta apresentação aconteceu no pub Cabaré Voltaire, em Zurique, e como disse o poeta Juan Italiano, desde seu início, o movimento Dada ficou cercado por um deserto, a não ser em pouquíssimas exceções. A nevasca cega, sempre feita de banalidades preconceituosas, continua até hoje. Um dos bordões que geralmente se repetem são como papagaios de letargia pseudo-acadêmica do sistema educacional. Muitos estudantes de letras dizem que o Dada se dedicou a destruir e não fez nada em troca. Desencadear ações que envolvem múltiplas linguagens e suportes textuais, sonoros, visuais, gestuais, etc., não foi, aliás, um mero zumbido vindo do nada. Continuar a expansão do vocal que o futurismo vinha promovendo, transgredir a lógica discursiva de um aparato cultural a serviço das academias. E ser, acima de tudo, muito simpático com seus inimigos, não parecer ser igual a nada. Este lindo trabalho que Luiz Bravo e Juan Angel Italiano fizeram foi trazer ao público os caminhos com todas as possibilidades vocais que existem e sempre difundindo a alegria e inovação que já completam 105 anos do primeiro poema nesta atitude dadaísta. Vamos começar a ouvir um pouco desse trabalho. A peça Ping Pong, do poeta boliviano-suíço Eugene Gombringer, que abre o CD e foi o ponto de partida para esse trabalho dos poetas uruguaios, e também ele tem uma outra peça que se chama Where Is, do Eugene, e que fecha o disco e estimula a nos questionar que uma das formas de curar tantas doenças da humanidade será nos reapropriar do tempo criativo. Então, com Luiz Bravo e Juan Angel Italiano, de Eugene Gombringer, Ping Pong. Ping Pong. Ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong. Ouvimos Ping Pong, de Eugene Gombringer, com Luiz Bravo e Juan Angel Italiano. Vamos seguir e ouvir um pouco mais esse trabalho de Luiz Bravo e Juan Angel Italiano. Agora eles voltam no tempo e resgatam a peça Kikakoku, do poeta alemão Paul Scherbart, escrita em 1897. Vamos ouvir com os poetas. Kikakoku, kikakoku, kikakoku, kikakoku, kikakoku, kikakoku, kikakoku, kikakoku, kikakoku, kikakoku, Ecoralaco. Whiskalipa. Opulusa. Ouvimos Kikakoko, do poeta alemão Paul Schäbart, escrito em 1897, aqui na interpretação de Luiz Bravo e Juan Angel Italiano. Para finalizar esta primeira parte do programa, que trouxemos um pouco do CD Paso de los Trovos sem Dada, de Luiz Bravo e Juan Angel Italiano, vamos ouvir o poema El Estornocrito, de Luiz Bravo, com a oralização dele e Juan Angel Italiano. Também os dois tocam instrumentos improvisados. Vale lembrar que este sensacional trabalho está disponível para fazer o free download no site bandcamp.com. Então vamos ouvir El Estornocrito, de Luiz Bravo. El estornucrito. El estornudo desanudado. El estornino volando bajito. El estuario escrito en letras de plata. El estrangulado anguloso y azul. El extravagante musicalizado. El ex campeón de todas las redotas. El estrógeno de las muchachas en flor. El extraordinario nacimiento de la voz. El esotérico amor por las aceitunas rellenas. El ex convicto y sus dientes amarillos en la urna. El especial de jamón y queso de Barañón con papá el domingo de mañana. El estirado músculo de la hora final. El estupendo solo de la soprano herida de bala en el vientre. El estupro sadiano radicalmente republicano. El escañín de las republiquetas. El estupor de ese avión chocando una y otra vez contra la torre y su gemela. El extranjero que me habita. El extraño del pelo largo. El exilio de los sueños. El eximio Homo sapiens pegando la vuelta. El existencialismo. Sin adjetivos. El estimulante a toda velocidad. El esencial dibujo de la sonrisa. El esporádico soplo divino. El escribano del barro. El estruendo mudo. El éxtasis de la montaña y su mago lunático. El espíritu del arte o del artista. El esfuerzo del esfínter. El esfínter de la forma. El examen de física para recibirse de héroe del siglo XVII. El ex abrupto del eructo. El escriba de la criba rigurosa. El eunuco que perdió la El estuco de la pena. El exvoto del semen. El espiral ADN. El escaparate cibernético del ego. El ejemplo de Minaya. El espadazo del Quijote. El escrutinio de Minos. El escribiente de la voz. El escroto de los huevos de oro. El esplendor de la belleza desnuda como vino al mundo. El estudioso umbroso. El escucha radioaficionado viajando en el tiempo. El estuche de tu sexo. El exuberante hula hula de las olas. El exultante cimbronazo del orgasmo. El escrache popular. El escaldado escarmentado. El espaldarazo de la fe. El escultor del tiempo. El excelente hipócrita, mi hermano. El espléndido pene del negro con gatito atigrado en brazos de Mapplethorpe, 1989. El estricto maestro Zen. El escalador portuario que desestiva los buques de pesca en la nevera. El escandinavo que hizo libros con hojas de otoño de la mano de Máscaro. El escarabajo sanjuanero de élitros llonados y antena rojiza. El escenógrafo de la Matrix. El esclavista, el látigo en mano haciendo montañitas con sus escudillos. El esculco de la palabra. El extremismo a dos puntas. El escalofrío escalonado del escudriñador de la esfinge. El snow kick damning the ass. El escanograma de esta pasión versal. El escuincle perro sin pelos en la lengua. Holly, holly, holly. Estornucrito de John Bennett. Esto proseguirá. Ouvimos El Estornucrito, de Luiz Bravo, com Luiz Bravo e Juan Angel Italiano. Este é o programa Voz Livre, Poesia Sonora, que você ouve aqui na Rádio Zero, na segunda, às 10 horas da noite, e uma repetição na sexta, às 9 horas da manhã, no horário de Lisboa. O endereço para ouvir online, radiozero.pt, radiozero.pt. Corta jaca. Substantivo masculino. Segundo o dicionário musical de Mário de Andrade, significa dança brasileira em que o dançarino sozinho executa figuras e mais figuras do sapateado. O poeta Haroldo de Campos começou a escrever o que ele chamou de o formante inicial das galáxias, começo, fim e começo aqui, no ano de 1963. E o último formante, fim, começo, fecho, encerro, em 1976. O texto está no limite entre a poesia e a prosa. O livro tem como eixo, conceito fundamental, a viagem como livro, ou um livro como uma viagem. As Galáxias começaram a ser publicadas na revista Invenção, em São Paulo, no ano de 1964, quando saíram os primeiros 13 fragmentos. Depois, fragmentos foram publicados em livros aqui ou ali. O livro com as galáxias completas foi publicado em 1984 pela editora Ex Libris. Depois, no ano de 2004, o livro foi relançado pela editora 34. E neste lançamento acompanhou um CD com 16 leituras de Haroldo de Campos, acompanhado na primeira e na última galáxia pelo Alberto Marsicano na cítara. Vamos ouvir de Haroldo de Campos a galáxia Circulador de Fulô, com a oralização do poeta. E vale lembrar que um trecho desta prosa porosa foi musicalizado por Caetano Veloso no seu álbum Circulador, de 1991. Circulador de fulô, ao Deus, ao demo dará, que Deus te guie, porque eu não posso guiar. E viva quem já me deu, circulador de fulô, e ainda quem falta me dá. Suando como um chamizém e feito apenas com um arame tenso, um cabo e uma lata velha, num fim de festa-feira, no pino do sol a pino, mas para outros não existia aquela música. Não podia porque não podia. Popular aquela música, se não canta, não é popular. Se não afina, não quintina, não tarantina. E no entanto puxada na tripa da miséria, na tripa tensa da mais megera miséria física, e doendo, doendo, como um prego na palma da mão, um ferrugem prego cego na palma espalma da mão, coração exposto, como um nervo tenso, retenso, um renegro prego cego, durando na palma a polpa da mão ao sol. Enquanto vendem, por magros cruzeiros, aquelas cuias onde a boa forma é magreza fina da matéria mofina, forma de fome, o barro mal cozido no choco do desgosto, até que os outros vomitem os seus pratos plásticos de bordados rebordos, estilo império, para a megera miséria. Pois isto é popular para os patronos do povo. Mas o povo cria, mas o povo engenha, mas o povo cavila, o povo é o inventa-línguas, na malícia da mestria, no matreiro da maravilha, no visgo do improviso, tenteando a travessia. Azeitava o eixo do sol, pois não tinha serventia, metáfora pura ou quase. O povo é o melhor artífice. No seu martelo galopado, no crivo do impossível, no vivo do inviável, no crisol do incrível do seu galope martelado, e azeite e eixo do sol. Mas aquele fio, aquele fio, aquele gume fio, azucrinado, dente doendo como um fio demente, plangendo seu viúvo desacorde num ruivo brasa de uivo, esfreima. Circulador de fulô, circulador de fulô, circulador de fulô. Porque eu não posso guiar. Veja este livro, material de consumo, este aldeus, aldemo dará livro que eu arrumo e desarrumo, que eu uno e desuno, vagagem de vagamundo na virada do mundo. Que Deus, que demo te guie então, porque eu não posso, não ouso, não pouso, não troço, não toco, não troco, senão nos meus miúdos, nos meus réis, nos meus anéis, nos meus dez, nos meus menos, nos meus nadas, nas minhas penas, nas antenas, nas galenas, nessas ninhas mais pequenas chamadas de ninharias, como veremos, verbenas, açúcares, açucenas ou circunstâncias somenas. Tudo isso eu sei e não conta, tudo isso desaponta, não sei, mas ouça como canta, louve como conta, prove como dança, e não peça que eu te guie, não peça, despeça que eu te guie, desguie que eu te peça, promessa que eu te fie, me deixe, me esqueça, me largue, me desamargue, que no fim eu acerto, que no fim eu reverto, que no fim eu conserto, e para o fim me reservo, e se verá que estou certo, e se verá que tem jeito, e se verá que está feito, que pelo torto fiz direito, que quem faz sexto, faz cento. Se não guio, não lamento, pois o mestre que me ensinou já não dá ensinamento. Bagagem de miramundo na miragem do segundo, que pelo avesso fui destro, sendo avesso pelo sestro. Não guio porque não guio, porque não posso guiar, e não me peça memento, mas more no meu momento, desmande meu mandamento, e não fie, desafie, e não confie, desfie, que pelo sim, pelo não, para mim, prefiro não. No senão do sim, põe o não. No in de mim, põe o não. O não será tua demão. Ouvimos Circulador de Fulô, de Haroldo de Campos, com a apresentação do próprio poeta. A voz livre, poesia sonora. E se os ouvintes quiserem maiores informações, sugerir ideias ou criticar, podem fazer através do e-mail poesiasonora2000@gmail.com. Nesta última parte do programa de hoje, vamos ouvir com a sensacional banda vocal Room Full of Teeth a peça No, de Caleb Burhans. O texto da música utiliza só a palavra No e que pode ter o sentido de negação, mas aqui o jovem compositor e cantor americano Caleb Burhans nos apresenta as possibilidades afirmativas da palavra. Caleb nasceu em 1980 e começou a compor em 1990. Suas peças já foram apresentadas por muitos conjuntos que se dedicam à música contemporânea. Vamos ouvir com Room Full of Teeth, de Caleb Burhans, No. Esta música faz parte do CD lançado pelo grupo em 2012. No. Ouvimos No, de Caleb Burns, com Room Full of Teeth. E assim, ouvintes, chegamos ao fim de mais uma Voz Livre Poesia Sonora. Toda segunda na Rádio Zero a partir das 10 horas da noite. E com uma repetição na sexta, às 9 horas da manhã, no horário de Lisboa. Espero vocês na semana que vem. Tchau! Rádio Zero apresentou A Voz Livre, Poesia Sonora. Produção e apresentação, Marcelo Brissac. Maiores informações, poesiasonora2000@gmail.com.